Se uma vida de rei você quer levar, com mulher bonita não vai dar pra casar. Se uma vida de rei você quer levar, com mulher bonita não vai dar pra casar. Basta seguir isso tudo que eu vou dizer, e uma vida alegre você vai viver. Pode crer, logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Uma mulher bonita chama atenção e transforma um homem mais forte em um anão. Depois de casados ela vai começar a fazer coisas que vão te magoar. E quando você pensa que ela é só de você, ela sai com personal pra beber. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Mas se com uma mulher feia você se casar, fique certo, sua vida mais feliz será. Ela não vai fazer nada estranho pra dar motivo pras vizinhas dela fofocar. Também não vai deixar o seu marido sozinho, terminando o dia sem um afago ou carinho. Vai por mim, logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Uma mulher feia cozinha bem demais e torna sua vida um reduto de paz. Se você está doente, sequer fica em pé, ela vai até sua cama e faz cafuné. E nem sequer por um minuto ela te deixa de lado, beijando e paparicando seu maridinho amado. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Se alguém te disser que o seu gosto é ruim em casar com uma mulher tão feia assim, que tenha sua beleza interior, mas por fora seja monstro de filme de horror, não ligue pro que o povo fala, afinal, mulher feia também é gente normal. Meu amigo, logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você. Logicamente é melhor escolher casar com uma mulher mais feia que você.